Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu tenho várias aventuras no RPG. Aqui é Diogo Braga e eu já invadi um palacete. Aqui é o Beto Estrada e eu já expulsei o demônio do corpo de uma pessoa. Nossa! Aqui é o Afonso Solano e a minha mão direita já salvou muitas vidas. Aqui é Azaghal e eu já enfrentei criaturas sobrenaturais, andei sobre brasas e ajudei um amigo a fugir do hospital. Muito bem, nerds, estamos mais uma vez com Matando Robôs Gigantes no Nerdcast e hoje nós vamos falar sobre as aventuras da vida real. Pode ser traduzido como a vida inconsequente de adolescente. Exatamente. Como esses adolescentes sobreviveram a isso? Certo? Vamos para o e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, agora vamos para mais uma semana de e-mail, né? Canelada Zona Nerdcast. Vamos. E esse é o penúltimo Nerdcast do ano, Azaghal. Exatamente. Então vamos aproveitar para avisar você que já é esperto, como esse é o penúltimo, já sabe que semana que vem será finalmente o prometidíssimo, esperadíssimo Nerdcast especial de RPG 2, Azaghal. Olha aí, vamos baixar a expectativa. Não pode falar que foi fodástico. Não, não pode. Tá bom, não foi. Baixa a expectativa. Mas, bom, essa semana que vem vai ser o Nerdcast de presente de Natal pra todos os nerds que vocês tanto adoram. Podem esperar. E aí a gente fecha o ano. Isso, vamos tirar um pequeno recesso de fim de ano. Exato. Ou seja, não haverá Nerdcast, Nerd Office nem Nerd Player na semana dos dias 28, 29 e 30. E na semana seguinte, nos dias 4, 5 e 6 de janeiro. Sim, duas semaninhas agora pra gente dar um... respirar. Não vai doer nada. Não, não. Vocês podem aproveitar pra viver a vida real. É verdade. Mas o site continua no ar, o Jovem Nerd News continua a todo vapor. A loja vai continuar, mesmo depois do Natal, a loja continua aberta. Você pode Por falar comprando. Em loja, sim. É bom avisar que se você ainda não tem seu protocolo Blue Hand, você pode acabar ficando sem. Tá acabando mesmo, cara. Se você não sabe, o protocolo Blue Hand Alienígenas foi um sucesso inacreditável. Cara, impressionante, cara. Nós não esperávamos uma repercussão tão absurda como foi. Nós vendemos, e nós agradecemos a vocês, nerds, por isso, 2.000 exemplares em 24 horas. Caraca, cara, impressionante, cara. Não, uma curiosidade, os 20 primeiros livros foram vendidos em 5 minutos sem a gente divulgar em lugar nenhum. O livro foi publicado na Nerd Store, Sim. Passaram 5 minutos e já tinham comprado 20. E a galera do F5. Caraca, cara. Muito sinistro, a gente realmente ficou entusiasmado, claro, empolgado e feliz pelo resultado. Fizemos a nossa estreia oficial, a nossa noite de autógrafos aqui em Curitiba com a presença do Eduardo Spor. Porra, foi muito legal, cara. Foi foda, agradecemos mais uma vez ao pessoal da Arte e Letra, que Sim. Deu todo o suporte, o lugar é fantástico. Tinha gente sendo pelo ladrão e foi show de bola. Muito maneiro. Então é isso, se você quiser garantir o seu protocolo Blue Hand Alienígenas, o seu guia definitivo contra a ameaça extraterrestre, é agora. E olha, você falou que vendeu 2.000 em 24 horas, mas já passaram e já venderam mais. Ah não, sim. Mais, né? Tá, então, tá, os estoques estão baixíssimos. Baixíssimos, então se garante aí, meu irmão. Muito bom. Ainda na sequência de dicas de livro que nós estamos dando agora massivamente, É bom avisar que o livro do nosso mago dos nerds, Paulo Coelho, nosso querido sim, Paulo Coelho. Sim. O cara é um mago dos nerds, o cara fez o Sylvester Stallone falar Jovem Nerd. Isso é uma magia, cara. Não é, cara? Não, o cara é um mago, realmente, cara. Exatamente. Então nós temos que avisar que o Aleph, o último lançamento do nosso querido escritor, está com um mega desconto no Senhor Saraiva. Sim. Exclusivo para leitores, ouvintes e web espectadores do Jovem Nerd. É verdade. Clique aí no link do Sr. Saraiva e aproveita esse descontaço que foi pleiteado, ou eu diria até ordenado, pelo próprio Mago. É verdade. Ele falou... Cara, eu tenho aqui os e-mails. Eu troco e-mail que eu falo com ele, desculpa. O que eu posso fazer? Tá achando muito. Ele mandou um e-mail e falou, olha... Ele mandou pra editora dele, pro Sr. Saraiva, e me copiou. Copiou o Jovem Nerd e tal. Senhor Eduardo de Poria, ó. Quero dar um presente de Natal pros nerds, como se já não bastasse ter dado a caneta Caos no concurso cultural Caos. Aham. Uhum. Mete um descontaço. E, porra, Sr. Saraiva... É verdade. E a editora fizeram o que o Mago mandou. Olha, e aproveitando que você falou da caneta Caos, é só pra avisar que tem muita gente perguntando, o resultado vai sair na semana que vem, no Nerd Office, em todas as instâncias do Jovem Nerd. O concurso já acabou. Isso. E agora estamos na seleção aqui. É. O resultado oficial, sim, vai sair no Facebook. É claro que não vamos repercutir ele em todas as nossas vidas. Com certeza, mas fique de olho. Então, fique esperto. Certo. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast fodacho que eu adorei fazer sobre Napoleão, pode pular para... 19 minutos. E 45 segundos. Vamos lá, Zagal. 29 nerds apontaram a canelada do Blue Hand, dizendo que a Pedra de Rosetta fica no British Museum, em Londres, e não no Louvre. Olha aí. Mas nós recebemos um e-mail do British Museum dizendo que ouviram o Blue Hand e já estão mandando a Pedra de Rosetta pro Louvre. Tivemos várias recomendações sobre a série de livros As Aventuras de Sharp. É verdade, Bernard Cornwell, que falamos essa semana no Nerd Office. É sobre um personagem que escreveu vários livros. Ele é um soldado inglês durante as guerras napoleônicas. É muito maneiro. E é Bernard Cornwell, né? Não tem muito o que dizer. E tem uma minissérie pra TV inglesa que o Sharp, quem faz o papel dele, é o Boromir. Nosso isso. Querido Sean Benn. Exato. E eu não acho lugar nenhum, cara. Eu tô tentando... É difícil, cara. Você não acha que é pra baixar, que você tá dizendo? É. Pede Paulo Coelho. Eu procurei na locadora do Paulo Coelho, não achei, cara. Henrique Foca manda imagem da estátua do almirante Lord Nelson. Ah, claro. Que não tem um braço. O braço direito. É isso aí. A estátua do cara não... É muito bom, cara. Pelo menos a estátua do cara tá toda caprichada. Foi feita, né? Não tem o braço cortado e emendado com argila, né, cara? Exatamente. O Guilherme Costa mandou um infográfico da marcha de Napoleão pela Rússia. Pelo que eu entendi, ele mostra os soldados que ele vai perdendo. Quanto mais ele entra no território, mais ele se ferra. Gabriel informa que na marinha de Napoleão existiu um oficial, Pierre Charles Villeneuve, cujo navio se chamava Bucentauri. Deve ser Bucentaire. Bucentaire, exatamente. Caraca, tem um link aí, cara. Eu tô vendo a verdade, cara. O navio do cara, sensacional. E nosso querido Leandro Caracciolo mandou um e-mail pra gente com uma informação interessante. Ele disse aqui, ele falou, Nerdcast foda, bababá, ele adora os históricos. Ele diz que Beethoven inicialmente dedicou sua sinfonia número 3 a Napoleão Bonaparte. Olha. Para ele, Beethoven, Napoleão personificava os ideais da Revolução Francesa, muito admiradas pelo compositor. Inicialmente, o título da sinfonia deveria ser Bonaparte. Olha. Mas Beethoven desistiu da ideia quando Napoleão proclamou-se imperador da França, em maio de 1804. Uhum. Decepcionado por achar que Napoleão não passava de mais um tirano. Aí o Beethoven rasgou a primeira página e mudou o nome para Sinfonia Heroica. Olha só. Não é? É uma boa curiosidade. Temos também o vídeo enviado do Napoleão por X-Pirito. Olha só, muito bom. Dublado em português, muito bom. Olha aí. Arte dos fãs. Nossa, muita gente, cara. Muito obrigado a todos. Olha, teve Napoleão Azaghal. Ficou irado. Clécio Holanda. Ficou irado. Chapeuzinho de jornal. Teve o Napolotone pelo Daniel Evangelista. Teve Napoleão por Pedro F. Rocha, que é o próprio Napoleão mesmo. Paper Toy do Bucentauro, do Moisés Pereira. Pra você montar aí. Caricaturas de Alotone Azaghal por Marcos Álvares, que eram fodas. Muito fodas, cara. Parabéns, cara. Muito obrigado, cara. Tem o Nerdinho. Cara, isso é muito bom. Por Léo Gonçalves. Muito bom. Ele fez um speed... Como é que é o nome desse negócio? Speed draw? Speed draw, sei speed lá. Speed painting. É, e ele pegou o RAF e fez a arte finalização no Illustrator, ou sei lá, alguma coisa assim, de vetor por cima. Muito talentoso, cara. Muito obrigado, ficou muito foda. Porra, ficou foda a gente recebe muita coisa de gente talentosa, cara. Eu fico super feliz. Lisonjeado realizado e honrado por vocês fazerem essas artes em temas relacionados ao Jovem Nerd. Pô, muito foda. Robson Araújo manda um hello, Jovem Nerd, nossa reação no momento de ouvir. Excelente. Vinícius Gressana manda o Ocupar Jovem Nerd. Uhum, muito bom. Iratuan Júnior manda Azaghal Protocolo Blue Hands. Olha só. E Juliana Lilian manda Azaghal ET e Azaghal Motoqueiro, porra. Em 3D. Olha aí. Excelente. Gente, muito obrigado por essas artes. Vocês são demais, cara. A gente muito se obrigado. Amarra. Nós se amarramos. Tá tudo isso no post e no Facebook. Exato. Tô jovem. Primeiro e-mail, Marcelo Batiste, 16 anos, estudante de São Paulo, capital. O Jovem Nerd estava certo. O guilhotinado não só se via caindo dentro do cesto, como ainda tinha 13 segundos de consciência. É, eu ouvi controvérsia dizendo que podia até ser 6 e tal, mas que é o tempo que a quantidade de fosfatos de alta energia que os citocromos no cérebro, caraca, essa é uma linguagem específica, são suficientes para resistir sem oxigênio e glicose. Sono break do cérebro. Muitas vezes esses 13 segundos de consciência são dotados de pensamento consciente. Peraí, calma. Peraí, assim, beleza, isso é uma. Tem uma prova? Tem alguém que cortaram a cabeça e a pessoa durante 13 segundos falou: caralho, cortaram a minha cabeça! Não, não vai poder falar porque não tem mais corda vocal, né, o maluco? Mas como é que a pessoa sabe que ela tem pensamentos conscientes? Mas isso é uma. Eu acho que isso é uma teoria baseada no que a gente conhece de fisiologia humana, né, cara? Aqui, ó. Na Revolução Francesa, era pedido que os condenados à guilhotina piscassem seus olhos após a decapitação. Isso eu nunca vou falar. Peraí. Vou cortar a sua cabeça. Você tá fudido. Aí eu falo, ó, presta atenção. Quando você cair dentro do cesto e a gente levantar sua cabeça pra multidão enfurecida, por favor, pisque os olhos. Você vai obedecer? Aonde isso, cara? Aonde isso? Olha só, muitos não piscavam nenhuma vez, já outros conseguiam piscar por até 30 segundos. O cara ficava piscando o olho? Caraca, aonde, cara? O cara vai... Ah, que diversão. Eu cortar a minha cabeça, pelo menos eu vou dar uma zoada na galera. Olha só, com outros condenados eram feitas perguntas onde eles respondiam com piscadas. Não, um não, para não sim, era. Dois para não. Não era, cara, não era. É possível, cara. Não era. Porque chegava um padre, você se arrepende dos seus pecados? Eu cara, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Também a história de um médico que estava estudando os guilhotinados e um dos seus pacientes experimentou chamar pelo nome dele após a decapitação. O médico afirma que o decapitado abriu os olhos e olhou pra ele e depois fechou lentamente. Ah, caraca, quando morreu. Que historinha, cara. Essa eu já acho mais plausível do que se fosse ficar... Não, cara, não, não, não. Não, você chama assim, fulano, aí ele pode... Caraca, cara, não, não. Aqui, ó, olha só, ele achou um texto do médico. O médico fala: aqui, então, está o que eu pude constatar imediatamente a seguir a decapitação. Os lábios e pálpebras do homem guilhotinado trabalharam em contrações rítmicas e irregularmente durante cerca de 5 ou 6 segundos. Eu esperei alguns segundos. Os movimentos espasmódicos cessaram. O rosto relaxado, as pálpebras meio fechadas sobre os olhos, deixando apenas o branco da conjuntiva visível. Exatamente como nas pessoas agonizantes que temos a oportunidade de ver todos os dias no exercício da nossa profissão. Foi aí que então eu chamei com a voz forte e acentuada: Languille! Eu vi as pálpebras lentamente se levantarem sem qualquer contração espasmódica. Depois os olhos de Languille se fixaram diretamente nos meus e as pupilas se focaram. Após alguns segundos, as pálpebras fecharam-se novamente, devagar e uniformemente, e a cabeça voltou a ter a mesma aparência que tinha antes de eu ter chamado. Não, cara, não. Olha que sinistro! Languille! Languille! O cara olhou, maluco! Não olhou, a cabeça cara. Olhou! Não olhou, cara! Sabe por que não olhou? Porque a cabeça caía de cara pro cesto. E daí, porra? Como é que ele ia olhar, cara? Ele pega a cabeça. Não, não, não. Ele não falou que pegou a cabeça. A cabeça caiu ali, ficou se tremendo toda, se tremelicando toda. Eu duvido que alguém meter a mão na cabeça se tremendo toda. A cabeça pode ter dado uma rolada pro lado. Bateu no nariz e rolou pro lado. Cara, não. Cara, não. Isso não, cara. Isso não me convence, cara. Um médico pirado. Não tem nem nome do médico, cara. É possível, Azaghal. Olha só, também é a história de um médico que não tem nome nem nada. Ai, ai. Doutor Mazarém era o médico. Tá não bom, tem. Eu ainda quero, ainda esse assunto não acabou. Então. Aí o cara bota aqui, ó, achei um texto do médico. Tá bom. Cadê o nome do médico? Olha só, eu quero que os médicos... Não. Os médicos que nos ouvem falem sobre esse assunto. Eu quero uma fonte. Qual é o nome do médico? Qual é o nome desse médico, doutor Mengele? Ah, não, cara, não. Caio Cruz, 18 anos, estudante de Direito, Foz do Iguaçu, Paraná. Originalmente carioca, ele acrescenta. Uhum. Aqui vai uma correção de uma canelada de vocês. Se é que pode ser considerada devido a várias histórias que são contadas em relação à famosa pose de Napoleão. Acompanho um programa do The History Channel chamado Decifrando Códigos. E esse assunto da mão de Napoleão dentro da roupa já foi abordado em um episódio. Ele manda o link aí. Eles estão procurando códigos ocultos na Estátua da Liberdade e durante as pesquisas chegaram ao nome Frédéric Auguste Barthold. Barthold foi um escultor francês conhecido principalmente por ter sido autor da Estátua da Liberdade. Certo. Presente da França ao Egito, que foi recusado e em seguida oferecido aos Estados Unidos? Tá de sacanagem que foi o Egito. Você tá me zoando. Não. E eles falaram, não, muito obrigado. Não, obrigado, vocês levaram todos os nossos tesouros, não. Caraca, maluco. Esse escultor aparece em uma foto na qual está com a mão introduzida em seu paletó, da mesma forma que Napoleão é retratado em suas pinturas. Certo. Isso se deve ao fato de que o gesto da mão dentro do paletó é um gesto importante em rituais, adivinha da onde? Da maçonaria. Olha aí, rapaz. Podemos acreditar, então, que Napoleão realmente fosse membro da mesma. Assim como foram George Washington, Benjamin Franklin, que também possuem retratos com a mão. É verdade. Na mesma posição. George Washington tem vários retratos com a mão lá no casaco. Em uma pesquisa rápida na Interwebs, o nome de Eiffel e Frédéric Barthold constam na lista de membros da... maçonaria. Olha só. Pode ter sido, então, uma época que os maçons faziam essa parada. E aí ficou muito óbvio. É, e chega, aí eles, né, pararam. Aí eles passaram a usar adesivo nos carros. Que adesivo? Tu nunca viu adesivo de maçom? Maçom usa adesivo no carro agora. Caraca, Jovem Nerd. Esse carro pertence à maçonaria. Eu vou te mostrar, a próxima vez que a gente sair na rua, eu vou te mostrar adesivo de maçom. Com certeza. Os maçons estão botando adesivo no carro? Caraca. Caraca, cara. Você é um cara muito... Não, eu só conheço os adesivos de família. Não, tem adesivo dos maçons também. Triângulo com bolinha. Tem direto. Sério que a galera tá fazendo isso? Puta, olha, não é de hoje. Maçom com orgulho. Fernando Santos, 19 anos, designer gráfico, São Paulo, SP. Acho que duas curiosidades interessantes sobre Napoleão ficaram de fora desse excelente Nerdcast. A primeira é que, apesar de toda habilidade militar e matemática, era um péssimo governante. Colocava parentes para comandar as províncias tomadas, os putos perdiam as províncias, e aí ele fazia mais guerra para retomar, e dava para outro puto governar e perder de novo. Tanto que o povo que mais morreu durante o reinado de Napoleão foi o próprio povo francês. E a segunda é que é atribuída a ele a invenção da baioneta. Uma invenção que, teoricamente, trouxe mais vantagens nas batalhas. Porque quando as batalhas iam pro corpo a corpo, os soldados franceses podiam cortar a cabeça, ou simplesmente espetar os inimigos. Não cortava a cabeça. Não, cara. Eu que tô obcecado com essa porra. Não cortava a cabeça com baioneta. Não cortava. Estocada. A baioneta calada, que é aquela faca gigante que fica na ponta do fuzil, ou da espingarda, ou o que quer que seja, não era pra cortar a cabeça, cara. Exato. Era pra você estocar o seu inimigo. Como uma lança. Não, exatamente. É. Aí sim, com certeza, isso tinha alguma utilidade. Será que foi de Napoleão a invenção? Porque a baioneta realmente, o cara não precisa jogar fora o ímã e pegar a espada. Ele simplesmente... Exato. Tchá! Então, pô, então mais uma invenção aí do Napoleão, né? Baioneta calada. É crime de guerra hoje em dia, né? Usar baioneta na arma. É crime de guerra? Eu acho que é. Ah, então o tiro vale. Ah, cara, se você der uma estocada no cara. Eu não crime sei. De guerra. Eu não entendo. Assim, eu já. Minha opinião é que não existe crime de guerra. Existe quem perdeu. Exato. É. Aí quem perdeu cometeu os crimes, quem ganhou, tá tudo ótimo. Exatamente. Mas eu ouvi por aí que a baioneta não pode mais ser usada. Mas ninguém mais chega perto assim pra usar baioneta. É, não sei, cara. Só tô passando uma informação pro público. Então ela foi vetada. Foi. Em guerra. Foi banido. Isso é, cara, regra de guerra é uma parada que eu não tenho. Não tem regra na guerra. Não, então, não, mas. Eu vou avisando, se um dia eu tiver que entrar em guerra, não existem regras. Eu vou atrás e vou matar todo mundo. Já vou contar a maior aventura do Jovem Nerd de cara. De cara. O quê? Já abre, já abre. Outro dia ele passou talco granado e achou que era talco de neném. Quase morreu. Ele, caralho, que flocos gigantes são esses? Ficou fudido, não conseguia respirar. Foi uma vergonha, cara. Bom. Maldição da múmia, a maldição do talco, né, gente? Veio, veio uma cabeça de talco cuspindo nele. Olha o Jovem Nerd, olha o Jovem Nerd, você tá começando a influenciar. Eu sou um cara muito vendido mesmo, mas eita, você tá começando a me influenciar. Eu acho que qualquer noite dessa eu vou dormir com talco. Olha aí, aquela noite quente. Exato. Mas deve ser gostoso, cara, senão ele não faria, bicho. É verdade. Olha que tem coisas que certas pessoas acham gostosas que eu não faria. Vamos lá. A aventura está lá fora, né, amigo? Jovem Nerd não tem aventuras porque ele persegue uma vida segura e sem emoção. Mas olha só, até dentro de casa, até dentro de casa tem aventura. Eu vou começar com a história de quando eu era bem, bem moleque. Eu fui pra casa passar um final de semana na casa de um primo meu. E a casa dele era uma casa grande na época. E a gente tinha mania de brincar de acampar. Aonde? No quintal? Tipo... Era, perdão, não era casa, não, era apartamento. Era apartamento de carpete. A gente tava brincando no carpete. E a gente acampava na sala dele. O carpete era a grama, né? Exatamente, exatamente. Por algum motivo, que só depois mais velho eu entendi, a mãe dele teve que trabalhar no sábado de manhã. Mas nós ficamos em casa, sozinhos, olha que maravilha. No sábado, dois moleques de 10 anos sozinhos em casa no sábado. Pronto, e a gente foi brincar de acampamento, de aventura, com armas reais. What? Exatamente. Como ele assim? Pegou uma faca e eu peguei, era tipo aquele garfo de churrasco que você espeta, tem duas pontas só. Sim, sim. E eu peguei aquela parada e chamei de meu tridente, né? Meu duente, sei lá. Bidente. É, bidente, exatamente. E aí, cara, ficamos na sala. Cara, de repente, meu primo ficou maluco, cara. E a gente entrou numa onda de que estão vindo atacar o nosso forte de almofadas, assim. Meu primo simplesmente pegou a faca que ele tinha na mão e arremessou no sofá. Caralho! A faca rodou perfeito. Cravou no sofá. Puta! Cara, ela fez até o... Pra terminar, ele pegou a faca e, tipo, abaixou no sofá. Caraca, fez Jack Sparrow a parada? Fez o rasgo? Exatamente. E você não foi embora? Cara, eu liguei pra minha mãe. Mas calma aí, deu merda ou não deu? Porra, lógico, cara. É que eu não lembro que quando é muito traumático, eu meio que esqueço assim, algumas paradas. Olá, meus companheiros de aventura. Ver vídeos de... vídeos eróticos quando criança, antes do seu pai chegar em casa, era uma aventura também. Lógico. Mas não era... Mas porque não é... o videocassete, ele demorava isso. Pra regurgitar a fita. Então você tinha que desenvolver uma audição, porra, do Wolverine, cara. Não, é importante deixar claro pra geração de hoje em dia que tudo é uma moleza. Pois é. Que naquela época o videocassete era como se fosse um deus e ele tinha um altar na sala da casa. Uhum. Você não tinha uma opção de ver vídeo sozinho. É, não tinha no seu quarto. Era num ambiente, sabe, assim, de alta circulação. Exato. Alta periculosidade. Pois não, era Indiana Jones tirando o Golden, sabe, você tem que tirar com cuidado pra não ouvir, na hora certa, lógico. No balanço correto. Porra. Essa molecada de hoje, cara, eles não têm noção, né? Porque hoje é Pornhub, RedTube, essas porra todas. Faz, a gente começou, era o quê? Era aquela conexão de internet de merda que era uma hora pra aparecer um mamilo. Não, antes disso, né, cara? Panfleto de meia calça, né, cara? Pois é, então. Aí depois tinha o mamilo com a conexão de escada, foi pro videocassete, foi pro agulhinha no negócio da NET, que liberava o canal olha por dois. Olha só, esse, quem não fez esse isso. Foi genial. Pô, terceiro buraquinho da direita. Caraca, era isso mesmo. Eu nunca esqueci. É isso aí. Só ficava a vozinha assim. Não, mas ficava com a vozinha e tremido. Tava, mas aí tu entrava no ritmo, né, cara? É, era tu tremia junto e tava tudo certo. E era tudo uma grande aventura, realmente, porque você tinha que fazer antes do seu responsável. Tinha, e você ficava, ó, a gente vai fazer compra, e tu ficava 10 minutos pra eles saírem de casa. Já planejado. 5 minutos, porque saiu de casa, moleque, tu batia aqueles 5 minutos de segurança, vai que volta pra pegar um negócio. Exato. Daqui a pouco, E era só alegria. Teve uma vez, cara, que eu fui na festa de aniversário do amigo de colégio, no apartamento dele, e ele chamou o nosso professor de classe. Entendeu? Que tipo de pessoa chama o professor pra uma festa, cara? Eu não sei, cara. Ele chamou o professor. Escola cara. Suíça, né? O cara chamou o professor. Caralho, aí, puta, vocês comeram raclete com o professor na festa. Aí, presta atenção. O professor era estrangeiro, né? Ele era suíço, certo? Uhum. E ele falava pouco português e ele tava chegando no Brasil. Sei lá, acho que o cara quis dar um boas-vindas. A sorte de vocês é que ele era suíço, hein? Se ele fosse sueco, essa festa ia ser completamente diferente. Mas então, aí que vai, cara. No final da festa, a gente tinha, sei lá, 11, 12 anos. Reúne a galera no quarto do moleque, todos os amigos, eu, o professor, e o moleque decide botar um filme pornô. Ah, caralho, que brincadeira é essa? Tipo assim, todo mundo, caraca, bota aí. Cara, e eu olhando pra cara do professor, olhando pra tudo, falei assim, caralho, vai dar merda essa porra. É muita merda. O professor devia estar pensando na mesma coisa. Eu sei que ele ficou imóvel, ele não sabia o que fazer, cara. Ele não levantou, ele não falou nada, ele... Ele ficou lá assistindo a porra do filme, cara. Ele era um adulto preso num quarto cheio de crianças assistindo um filme de sacanagem. Cara, foi um horrível. Talk about an adventure, né, cara? Caraca, cara, foi uma situação mega constrangedora. E aí, cara, depois, no dia seguinte, na aula, nunca aconteceu. Lógico. Ninguém nunca mais falou sobre esse episódio, cara. Caralho. Uma vez eu fui no aniversário de um amigo meu, rolou um estrogonofe e tal. Ficar aniversário com a mãe dele. É, né? Exatamente, né? Eu não entendi nunca como aconteceu a situação. Mas a gente tava, num momento, comendo estrogonofe na sala do cara, sabe, batata chips, aquele negócio todo. Em outro momento da festa, a gente, na mesma sala, estava vendo um filme pornô. Ah, que horror. Os pais dele estavam em casa. Em casa. Eles não saíram em momento. Eu vou, vamos ali já. Não. Vou ali dentro, qualquer coisa me chama. Isso sempre foi um trauma pra mim, cara. Foi tudo muito maldito nessa festa. Eu derrubei estrogonofe. Uma merda, cara. Pô, ver pornô em grupo não rola, né? Depois comer estrogonofe, cara. Não rola. É horrível. Qual é o lance, cara, do pornô em grupo? Eu nunca entendi. Não entendo isso. Tipo assim, se o cara... Realmente, só se o cara for um refugiado. Não tem videocassete em casa. Aí, pô. É, pois é. Eu acho que é da época, cara. Eu lembro que tinha um moleque lá, que era vizinho dele do prédio, que o moleque nunca tinha visto um pornô. O moleque ficou, não no sentido literal, mas excitadíssimo de tá vendo um pornô. Ele ficava gritando, sabe? Sabe? Ele disse, cara, para com isso, meu irmão. Os pais do cara estão aí, o estrogonofe. E o cara, puta que pariu! Pulava, corria em círculo. Parecia um urso do pica-pau, cara. Eu estava num colégio chamado Baby Garden. Pô, que merda é essa, cara? Que beleza, hein, Diogo? E aí eu estudava lá e um belo dia teve o aniversário de um amigo meu. Chamaria ele carinhosamente de Todinho. E, cara, o moleque morava num prédio que eu tinha medo da Tijuca. Era um prédio chamado Tijolinho, lá em Vila Isabel. Que era um prédio conhecido por ter muita briga e por ter, tipo, a maior população bulinista, tipo, de todos os colégios, assim. Todo aluno que eu ouvia que era mal pra caralho, morava lá. Não, no Tijolinho. E aí, fez uma festa lá. E eu sempre fui bobão e tal. Tá, vamos lá e tal. E aí, eu sei que a gente acabou indo pra andando, batendo papo em algum momento, e um amigo, e a gente foi pra um canto do play lá, da parte externa, que a gente não conhecia muito bem, que não tava na festa. Quando ele resolveu voltar, tinham, tipo, 5 moleques, assim, tipo, no nosso caminho, com um cara muito desse, se você passar, eu vou te fuder. Pra gente entender, o condomínio tinha o próprio bairro ruim dele, de vocês sem querer andar até lá. Exato. Ele era tipo aquele maluco do Te Pego Lá Fora. Bando Rebel. É, porque o Tijolinho, só pra quem tá ouvindo entender, assim, ele tem, tipo, uns 10 blocos, assim, sabe? Ah, gigante. É muito grande. Aí tem um bloco, é o bloco maldito. Cara, eu não sei, eu sei que, assim, reuniu um potencial carcerário naquele prédio, que era infernal. Cara, eu sei que a gente parou, olhou assim, aí tipo, eu olhei pra ele e falei, caralho, fodeu. E os moleques, eles, tipo, estavam com cara de, cara, a gente vai, tipo, destruir você. Cara, de graça, destruir, sim, cara. Diogo? Só porque de graça, cara. Eles estavam querendo entrar de penetra na festa, provavelmente. Eles queriam bater em vocês e roubar suas roupas e entrar na festa. Exatamente. Cara, a gente ficou parado, assim, tipo, uns 5 minutos. Até que eu entrei num modo de desespero total, assim. Aí comecei a chorar. Puta, cara, que isso? História de aventura, né? Derrota. Pô, cara, olha e só, aí? Eu estudava no Baby Garden, cara. Cara, tu foi me lembrar de uma história de derrota parecida, cara, que eu tinha bloqueado a minha mente. Eu não lembro como começou o bullying, mas eu lembro da seguinte cena. Eu andando lentamente com a minha bicicleta de rodinhas, Caralho. Com a minha avó me acompanhando e uma legião de zoadores do prédio fazendo uma procissão atrás de mim, tipo, me zoando. Até eu chegar no elevador. E eu chorando, andando lentamente com a bicicleta com a minha avó e até o elevador. Caraca, tu me lembrou dessa parte. Tinha bloqueado foda. Mas isso é foda, porque nessa hora, cara, eu, por mais que eu tivesse chorado, a gente tava tão longe que ninguém viu acudir. Mas eu falei, porra, os moleques vão ficar, né, tipo, todos cheios de remorso, né, estamos amedrontando os moleques. Não, cara, eles começaram a, tipo, pegar pedra, tacar aquelas pedras de terra, sabe? Pedra de terra, assim, cara. Caralho, fudeu. Tipo, a gente vai morrer. Aí meu amigo virou e falou assim, Diogo, você tem que se acalmar. A gente tem que criar um plano. E aí, cara, a gente falou, caralho, a gente tem que despistar esses moleques. Aí eu virei pra ele, olha aqui, né, vamos nos dividir. Onde nós vai conseguir se salvar e chamar ajuda. Caralho. Cara, nessa hora você tinha parado de chorar já. Não, eu tava tipo, a gente vai conseguir. O Diogo tentou, mas se confundiu com o tempo do Battle Cry, né, Diogo? Battle Cry. E cara, a gente resolveu fazer o seguinte, cada um ia correr pra dentro de um bloco, que era uma porrada de prédio, e a gente ia tentar entrar em alguma casa que abrisse a porta e ia ligar pra portaria pra pedir pra ligar pro salão do Play. Que isso, cara? Cara, os filhos da puta vieram atrás de mim, cara, me perseguindo. Nossa. Eu sei que eu tomei muita porrada na escada do prédio. Meu Deus. E eu fui obrigado a chegar na festa com a calça arriada. Nossa, cara, caraca, cara, que é isso, cara? Foi uma aventura, pô. Mas o meu amigo se salvou, cara. Ah, então, o Diogo desde criança já se sacrificava pelos amigos. O Diogo é assim, galera. O Diogo, ele é o herói, sabe? O Diogo, ele sempre teve. É, o Diogo sempre teve esse espírito do herói. Alguém cai, o Diogo vai levantar. Ele tem o queixo programado pra isso. Inclusive, vocês verem foto do Diogo, tem o queixo de herói, o queixo quadrado, né? Essa história de perseguição em prédio, eu tenho uma, não sei se eu já contei em Nerdcast. É o ponto de vista oposto, né? Que isso é ser bom. Olá, meus companheiros de aventura. Falando desse negócio de briga, teve uma vez, cara, a gente ia muito numa boate aqui no Rio chamada Bunker, que era lá em Copacabana. Puta merda, já se cruzou lá. Ali no circuito da obsessão, né, cara? É, Bunker 94. Porra, galeria Alasca, meu irmão. Tem de tudo. Ali é o lugar, sabe que aquele lugar ali é tipo um Vortex, né? É, você não tá em Copacabana, você tá no submundo, assim, no underworld mesmo. Ali tem a melhor caipirinha do Rio de Janeiro. Não, você tá ligado, lá tem a Noite dos Leopardos, né, que é show de travecos, tem a igreja evangélica e tem a Bunker no mesmo lugar. E do lado da Bunker tem a Leboy. E a Legrow, e tem a Legrow também. E tem a Legrow do lado. Ali onde tem a Galeria Alasca ali, cara, você entra, você chega a sentir o tecido da realidade, sabe? Você entra numa outra parada, numa outra dimensão, cara. Então, a gente ia muito nessa parada, só que a gente, porra, tijucano, né? A gente pegava um ônibus. É, o Afonso nunca vai pra porra nenhuma. Aí a gente pegava o ônibus, o Diogo foi nesse dia. A gente pegou o ônibus aqui, vamos pra lá, vamos. E aí o que a gente fazia? Isso foi uma saga. Olha só, a gente se encontrava num lugar, e aí a gente, porra, ia pro mercado, comprava lá uma porrada de garrafa de vodka, conhaque, essas porra toda, pra ir bebendo no ônibus. Adolescente é igual em qualquer bairro. Pois é. Não, e era assim. Na hora, né, bebia um pouco no resto do supermercado, depois saía com o pra viagem. Detalhe, ouvinte, para o bebê. Ia no supermercado. É, não, a gente abria lá e já ia bebendo. Por isso que hoje é proibido, inclusive. E, cara, não, e nesse dia até, eu e o Diogo, a gente tava ali, a gente se encontrou na Praça Espanha, que era o ponto que a gente se encontrava pra ir pra lá. E aí, tipo, um dos caras que ia com a gente nem conhecia direito, era um amigão do Afonso. Ele apareceu de saia. Ah, essa moda, ah, do Kilt. Cara, aí quando ele olhou pra trás, ele viu o cara de saia, a gente começou a rir. Aí a gente entrou no ônibus, começamos a beber, geral bebendo, tinha, sei lá, umas 10 cabeças, até um pouco mais. Não, todo, cara, mundo bebendo. Eu tinha levado a minha prima, não vou falar o nome dela, porra, pra não ficar mal. Mas tinha levado a minha prima querida, cara, e ela acompanhou tudo, em todo momento. Porra, a prima do jogo apalou, esculachou geral, bebeu, ficou com vontade de vomitar, abriu a janela, vomitou, ela continuou bebendo, esculachou. Aí... Tá certíssimo. Eu já vi um cara pegar uma mulher que tinha acabado de vomitar. Puta que pariu. Pô, eu já vi um cara vomitar na boca de uma mulher, que é pior ainda. Que isso? Juro por Deus. Porque as pessoas, já Azaghal inventa, mente, pô, animal. A gente tava no ônibus. Aí, o ônibus tem aquele janelão atrás, né? Sim. Uhum. Meu irmão, a gente no meio do caminho, a gente sentou na parada, no no apoio da cabeça daquele banco lá de trás, geral apoiou no vidro. Não deu outra, cara. O vidro caiu. Você tá me zoando. Não, caiu. Começou a batucar. Começou meu irmão, a... Irmão, a gente tava fazendo a zona do caralho. Não, mas vidro... olha só, pra piorar, tem um amigo nosso que a gente chama de Nico Bellic. Nico Bellic. E ele é o cara que ele, assim, a gente dá uma ideia, faz um brainstorm de merda, e ele compra todas. Eu não fazia parte dessa turba que fica lá. De repente, bicho, aquela, aquele janelão do ônibus caiu, a gente só viu aquela parada geral. Nossa, cara. Ah! Não, o melhor foi que o percentual alcoólico, ele sumiu do nosso sangue. É, porque pior, é aquela brincadeira, cara, que dá merda e aí, né, muda todo o estado de espírito da pessoa. Não, mas olha só, aí o motorista do ônibus parou o ônibus, virou assim, seus filha da puta, vocês destruíram não sei o quê, vai lá pegar o vidro. Pegar o vidro? É. O vidro não quebrou? Não, ele não quebrou, ele trincou. Não, ele não quebra, aí... esse vidro, ele, pelo que eu vi dizer, ele não quebra, ele esfarela. Não, sim, mas ele ficaria impraticável. Aí, tipo, desceu todo mundo, bebaraço do ônibus, vamos pegar o vidro lá, vamos sacanagem, ajudar o cara, é... Aí a gente trazendo o vidro, cara, botamos o vidro dentro do ônibus. É, eu sei que a gente continuou no mesmo ônibus até a bunker. E aí, porra, a gente chegou na bunker, tinha um amigo nosso caído, o Diogo ficou não, do lado de fora com o cara e tal. Caramba. Aí eu entrei. Quando eu entrei, eu não sei, eu não me lembro direito, eu realmente não tava muito bem. E eu sei que eu vi o Nico Bellic, que tava, assim, no meio da roda de Playboy dentro da bunker. Quando eu vi, o cara deu um soco nele. E eu, bêbado, falei, não, lógico que eu tenho que salvar o meu amigo. E eu... apaguei. Eu apaguei. Quando eu acordei, eu tava ouvindo a música e uns tum, tum, tum, tum, tum, que não era da música. Cara, quando eu me liguei, as pessoas estavam em volta de mim, chutando a minha cara e socando meu rosto. Meu Deus! Meu irmão! Tá que pois caiu, é, cara. Eu estava sendo espancado. Aí o que acontece? O Nico Bellic veio e deu um chute no cara, que tava. Tinha um cara, tipo, montado, jiu-jitsu, socando a minha cara. Uhum. Aí ele deu um chute, quando o cara caiu. Nico Bellic correu e apertou o B. Aí. Aí eu me levantei, olhei pra ele, ele tava inteiro, eu aparentemente tava tranquilo, falei, vambora pra cima dos caras. Meu irmão, fomos pro chão de novo. Aí apanhamos mais, apanhamos. Quando... Acabou, os seguranças chegaram, depois a gente apanhar muito. Os seguranças ficaram observando, pô. É, eles não se meteram. Deixa ele apanhar. Aí eu falei, pô. Se divertir, né, em algum momento. Vou no banheiro. Vou mijar cara, sangue. Cara, quando eu cheguei lá, meu irmão, era sangue puro meu rosto. Assim. Nossa, você tá eu maior, tava hein? Coberto de sangue. Aí eu fui pro IML, fiz o exame lá, porque... Tu foi tava... pro IML? Como assim, IML? É lá que você, quando você apanha, é espancado... Corpo de delito, rapaz. É, você tem que fazer o corpo de delito lá. Eu sei que um mês depois eu voltei na banca, eu tava falando com o DJ. Ele, pô, mó tempão que tu não vem aí e tal. Eu falei, rolou uma confusãozinha aqui, deu uma brigazinha aqui, aí eu achei melhor dar um tempo. Ele, tu não sabe de nada. Teve um cara que apanhou aí dentro, saiu que a cara dele parecia uma framboesa. Falei, pois é, era eu. Deus, cara. Que bom que aventura, hein, Roberto? Foi, é. Caramba, que legal. Pois então, se eu tivesse ido nesse dia, talvez eu tivesse salvado você de uhum. tanta porradaria. Porque algo aconteceu comigo nos Estados Unidos, sabe, Jovem Nerd? Eu ainda tô tentando entender. Em 2007, eu fui pra Comic Con, lá em San Diego. Uhum. Ver como é que era, tava trabalhando com um pessoal lá e tal, eu fui lá visitar. E aí, um dia depois, um dia inteiro de Comic Con, a gente, porra, estafado, super cansado, lá em San Diego. A gente saiu do evento e esses dois amigos meus norte-americanos falaram, pô, vamos... O meu plano era comer em todos os fast foods de San Diego, entendeu? Por tempo que eu ia ficar lá, era pra esse mano. Aí ele, um dos caras que tava dizendo, que era o Felipe, virou e falou assim, pô, tem um In-N-Out aqui perto e tal, nesse bairro. Vamos lá? Tal, ah, vambora. Só que o bairro que a gente tava, eu não vou lembrar agora, era um bairro ruim de San Diego. O pessoal tem mania de achar que San Diego é só alegria, né? Mas tem, o Roberto que conhece essa galera do hip-hop, tem negócio dos Cribs e os Blues e os Yellows lá, como é que é? Os Bloods e os Crips. Os Bloods e os Cribs? É Cribs ou Crips? Crips. Crips? É. Achei que fosse berço. É Crips. Que porra é essa? É gangue? Caraca, o Jovem Nerd viveu aonde, cara? Que é blues e creeps, porra? Caraca, que blues. Blues é tem música. Tem duas facções de gangues que seriam aqui referente ao que tem aqui no Rio do Comando Vermelho e o Terceiro Comando. Essa briga de hip hop que morreu o Tupac, morreu o Big e tal. Na época foi por causa disso. Não, não foi por causa disso, mas um defendia cada lado e tal. Entendi. Rolou muito. Nos isso. discos do Body Count tem, né, música referente a isso. Body Count é blues, né? Ah, é então creeps. Tu só casa por causa do Body Count. O body count é tipo a espoleta pra eu despertar o interesse e conhecer mais. Tá bom. E você só sabe a história de que vem do Todinho. Não importa de onde vem o conhecimento. Exato. O nego ouve o Nerdcast, olha que interessante, Napoleão vai pesquisar. Só sabe por que ouvi o Nerdcast. Não é assim que o mundo gira. Eu ouvi body count porque eu era um cara agressivo. Que bom. Eu estava revoltado com o mundo. E aí eu falei, olha só que legal esse negócio de gangue, vou me informar, é assim que gira as coisas. Uhum. Eu não estava tão informado assim sobre a dinâmica dos... E aí a gente parou e eles também, que são de San Diego, não tinham percebido. Quando a gente estacionou o carro, isso era já assim, a gente ainda tinha ficado na casa do outro rapaz, devia ser tipo 1:30 da manhã, mais ou menos. Quando a gente parou o carro e saiu do carro, assim, naquele estacionamento todo vazio de fast food, a gente viu umas pichações e não sei o que e tal. E aí o motorista virou e falou assim pra mim, ele virou essa amiga e falou assim, putz, a gente tá num bairro meio escroto. Porque ele sacou que, tipo assim, a gente tá num bairro meio perigoso de gangue. Talvez ele tenha lido na parede, you gonna die. E aí, cara, nessa hora que a gente falou isso, o outro virou e falou, não, vambora, vamos ali comer uma parada rapidinho, não tem problema não. E nessa hora da decisão, eu virei e falei assim, porra, deixa então eu pelo menos tirar uma foto aqui do todo o fast food que eu ia, eu tirava uma foto de zoeira, tal, fazendo uma brincadeira e tal. Quando a gente foi meio que se armar pra foto, chegou um carro estacionando também, mas era um carro bom. Eu não sei marca de carro. Era um carro muito bom americano, assim, muito caro. E aí o carro veio estacionando, assim, bem perto da gente, enquanto a gente ia se montando pra tirar a foto. Quando a gente foi tirar a foto, eu falei assim pro meu amigo, pô, faz uns sinais de gangue aí, porque tá pegando a pichação. Aí os dois caras mudaram, o americano já não é muito queimado, eles ficaram menos queimados, eles foram completamente pálidos, e o cara, tipo, tirou a foto, eu falei, pô, tenta tirar outra aí pra ficar, não, tá bom, tá bom. Quando eu olhei pra trás, de dentro desse carro muito bom, tinha saído, esse sim era o GTA, não tem o Nico Bellic, que é o nosso amigo, esse é o cara que atira no Nico Bellic, entendeu? Saiu um estereótipo de um crib aí, sei lá, era um 50 Cent, só que sem o grooming, sem o sem a maquiagem, sem o cabeleireiro, o cara fudido da vida. Roots. Tinha uma cicatriz que vinha assim da narina direita dele até o embaixo queixo. Uma cicatriz de faca, parada bizarra, sabe? E eu falei a parada quando ele tava saindo do carro, então eu não sabia se ele tinha ouvido. Pô, quando eles ficaram meio bolados, eu olhei pra trás, tava o cara meio olhando pra gente, mas ele entrou no carro. E a gente já tava um pouco afastado do carro, e aí um dos meus amigos americanos falou baixinho pra mim, cara, vamos entrar no fast food? Porque se a gente voltar pro carro, o cara pode ver que a gente voltou com medo dele, tá, aquelas decisões de porra de minuto. E a gente entrou pra dentro do In-N-Out, não fazendo a brincadeira aí. E aí devia ter, assim, umas 20 pessoas comendo ali na madrugada. A gente entrou, então eu falei, bom, vamos escolher aqui o que a gente vai comer, não sei o que. E aí a gente começou a escolher o sanduíche e tal, já se acalmando, daqui a pouco, xing-ling-ling-ling-ling, entra o 50 Cent. Do inferno, né? Quando ele entrou, todos nós temos um sexto sentido, quer você acredita ou não, você sente quando o ar muda de pressão. O ar... São os íons negativos. Porra, é sim, Diogo, é isso aí. Cara, todo mundo deu aquela hesitação assim na respirada, o maluco entrou. Deu aquela travada no DRE. Total. O atendente entregou o sanduíche de graça, por favor. Não, pode levar, pode levar. Vai, ele falou, McFly, eu mandei você nunca mais voltar aqui. Aí, cara, ele passou o scanner, aquele laser do Alien, sabe? Quando eles acham a nave voando no espaço, passa aquela porra pra ver o que tem lá dentro. Passou aquela porra, cada pessoa. Ganhou tudo. Ele andou até o balcão, tinha um gordinho com aquela camisa, dois números abaixo dele. Aí ele falou assim, e aí, como é que tá o movimento aí? Caralho! E o gordinho, tipo, não tá muito não, não sei o que e tal. E todo mundo parou, sério mesmo, todo mundo parou. O sanduíche assim, no meio da mastigação, né? E o cara com aquelas roupas largas, sacou? Ele tava Robocop, aquele maluco que assalta... E ele, quando falou pro atendente disso, ele parou do meu lado. Nossa, você tá maluco. E aí a gente perguntou pro cara isso. Eu juro você, você vê, isso aconteceu. E ele ficou encarando o cara, encarando o gordinho, e todo mundo congelado. Ele virou a cara, foi olhando pra cara um, e aí ele olhou pra mim, que eu tava do lado. Ele não saiu do meu lugar quando ele entrou na parada. Eu também parei. O Afonso tava comendo cocô na hora já, né? E ele do meu lado olhou pra minha cara, e eu não sei porquê, eu estendi a minha mão direita pra ele e falei, e aí, cara, beleza? Caralho, cara! Eu quero saber como é que você falou em inglês. Exatamente. Eu falei, sup, man? Você botou uma aposta antes, né? What's going on? Eu mandei uma parada. What's going on? What's going on? E aí, botei a minha mão à direita, estendida. Ele olhou pra minha mão, mas assim, tudo muito rápido. Olhou pra mim, e sabe quando a pessoa dá aquela risadinha, assim, que ele meio que perde a postura um pouquinho, e balançou um pouquinho, acabou, olhou um pouquinho pra baixo, assim, meio com uma risadinha de canto de olho, que a pouca risada que a cicatriz dele permitia ele fazer... Aí ele virou de volta pra mim, estendeu a mão e falou, sup, man? Que cara, porra é essa, cara? Quebrou o gelo bonito, pegou o cara desprevenido. Mas assim, eu totalmente dormente já, eu tava dormente, cara. era mais eu. E aí eu virei e falei assim, porra, meu nome é Solano, porque eu falava Solano em vez de Afonso, que é mais fácil pra eles falarem. Eu falei, pô, beleza, meu nome é Solano. Solar do Brasil. Aí ele, meu nome é Malek. Era o nome desse. Isso, cara. Malek. Só mandou um tipo assim, Malek. What's up, nigga? Uma parada assim. E aí largou minha mão. E aí eu voltei a encarar o menu. E esperei. Falei, e agora? É agora que eu vou morrer aqui. E aí ele virou, pensou um pouquinho e saiu. Saiu da parada. E nossa. Aí ficou todo mundo parado, ele andou até o carro dele, parou, ficou olhando meio que em volta, entrou no carro, todo mundo parado. Ninguém falava com ninguém dentro da, do Ina, não. A música parada, sem música de fundo. Não, a música repetindo o mesmo ponto. Assim, né? Não, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Juro por Deus, foi o que aconteceu. Ele entrou no carro e foi embora. Caralho. Aí, o atendente virou pra mim e falou assim, cara, o que que você falou pra ele? O cara nem entendi inglês mais na hora. O atendente tava no português já, né? Aí veio um cara, tipo, que tava sentado também, um maluco de terno, assim, chegou pra mim, botou a mão no meu, assim, cara, eu não sei o que você falou pra ele, but whatever it was, você salvou a nossa vida. Caraca! Como assim? Quer matar o restaurante inteiro? Não, pois é, aí eu não sei. Aí o atendente falou assim, cara, olha só, eu acho, e todo mundo, os atendentes, o pessoal falando assim, que tipo assim, ele ia assaltar. Ele tá num carro muito bom, que provavelmente ele roubou, e tava com toda a cara, isso aqui acontece. Aí ele falou meio que o modus operandi lá do bairro, não sei o que e tal. Uhum. Tipo assim, a probabilidade era que sim, ele roubou esse carro aí, parou aqui, ia tentar levar mais uma grana e ir embora. Mas não contaram com o Super Brasília. Porra. Então eu não sei assim se ele... Existem várias teorias, né? É, eu não sei se ele realmente... Estudadas há séculos já. Se eu desarmei ele com tipo assim... Ele falou, pô, esse cara é muito inocente. Pô, olha esse maluco lá do Brasil. O cara, porra, tá todo mundo cagando. Você tá me dizendo que o marginal que tinha matado algum executivo de roubar o carro do cara entrou pra roubar a merda de um fast food chechelento no cu de São Diego e aí você falou WhatsApp e o cara percebeu que ainda existe bondade no mundo? Hoje o cara é pastor. É, o encantador de bandidos, não sei. A gente tava indo, era uma festa de fim de ano. A gente antigamente fazia um pré-natal, né? Na casa do nosso querido amigo Afonso Solano. Uh-huh. E íamos todos os amigos pra lá no fim de ano, assim, antes do Natal. Ah, eu fazia um evento desse também, chamava Camponesa Louca. É verdade. Por quê? Ele imprimia um calendário do ano seguinte. É. Exato, tinha o calendário da Camponesa Louca, era sempre uma camponesa pintudaça. É. E... Era uma atriz pornô de camponesa. Não era atriz pornô, não. Não era aquela... Não, era erótica, não era pornô. Ah, ela não era uma slut. Dana Ben é o nome dela. Procura aí. E aí agora, a gente, né? Eu fazia o calendário, mandava imprimir no burô. Era o jantar da Camponesa Louca. É, e aí era a Camponesa Louca. Tem que ressuscitar isso comigo. É impossível. Muito bom. Né? Como? Um dia, não, a gente faz um... Daqui a 50 anos a gente faz o Camponesa Louca. Camponesa Louca Redux, na Holanda. A gente faz na Holanda, né? Aí eu sei que a gente foi pegar um arroz, eu não lembro aonde, se tava vindo da minha casa, estávamos eu e Feijão no carro, a gente tava pegando uma panela de arroz, aquela panela industrial, né? É, lembra que o Feijão confundiu milhares de pessoas tá agora. Feijão é o nosso amigo. É, não, você tá falando de arroz e tá falando que tava com feijão no carro? Pois é. Mas não, Feijão é o nosso amigo, arroz é o alimento. E aí estávamos com um arroz no carro, e não, o Feijão, no passageiro, meu amigo, nosso amigo. Confuso. E a gente tava numa época, cara, de ouvir música clássica. Mas assim, não era ouvir aquela coisa tipo lounge, não. Era ouvir música clássica, mas na altura de heavy metal. Ah, muito bom. Estourando dentro do carro. Mas... E a gente, porra... Não, o Richard Wagner, então, é bom. É. Cara, a gente entrava, na hora entrou num nível de relaxamento tão grande que, cara, a gente tava... tranquilaço, cara. E a gente parou num... A gente entrou na rua, parou num sinal. Nesse mesmo esquema, como eu sempre tive o hábito de parar com a distância do carro da frente, justamente por causa de assalto. E aí veio um maluco pelo lado do feijão e deu uma porrada com uma barra de ferro no vidro, assim, tipo, toque, toque. Caralho. Aí o feijão olhou pro cara, aí olhou pra mim e falou assim, Diogo, eu não conheço, você conhece? É teu amigo? Seu amigo bateu com a barra de ferro? Eu falei, cara, eu não conheço. Tipo, o cara deve ter se enganado. Já que a gente tem um amigo chamado Feijão, podia ter um amigo chamado Barra de Ferro. Aí, ó, Barra de Ferro aí. Aí o maluco vira. Aí eu, porra, eu falei, cara, não conheço. O cara deve ter se enganado. Nessa mesma hora, vem um outro maluco do meu lado, que tava dirigindo o carro, e deu uma porrada. Aí eu olhei e falei assim, e André, tô achando. Mas, cara, nessa velocidade, tô achando que essa porra é assalto, cara. Aí ele virou pra mim e falou assim, porra, cara, é assalto mesmo. Assim. Aí ele falou, cara, dá uma ré e atropela esses caras. Que isso? Cara, eu falei, boa ideia. Cara, eu dei uma ré violentíssima, assim, tipo, eu tava tão calmo, mas a ré foi muito maneira, tipo... Ele soltou aquela fumaça pra frente. Quando eu fui dando mais ré, parou um Corsa atrás e me impediu de dar mais distância. O Feijão virou e falou assim, cara, agora vai pra frente e atropela os dois. O cara tava de navegador, foda. Navegador, tipo, demais, cara. Eu engatei a primeira, eu falei, beleza. Cara, engatei a primeira. Enquanto isso, os caras, eles ficaram. Os caras, ou eles entraram no ritmo da música clássica, ou eles ficaram espantados. Eles não se mexeram, eles simplesmente não se mexeram. Tarantino total. Cara, eu engatei a primeira, acelerei o carro demorou, na minha cabeça demorou tipo 10 minutos. Mas na verdade deve ter demorado uns 2 segundos pra sair da inércia, sabe aquela porra? O pneu patinando, assim, eu fui na direção do cara. Eu fui na direção do maluco, o cara se aproximou, aquele farol iluminou da cara dele. Eu só vi ele largando a barra de ferro, assim, tipo, eu falei, caralho, vai quebrar meu carro. Cara, eu desviei 1 milímetro pra esquerda, assim, e aí parei 10 centímetros na frente. Tu parou? Parei, tava engarrafado, cara, no final. Ah, caralho, porra, que história escrota, broxante. Cara, fudeu a música clássica, ou interrompeu, não sei o que que houve, parou, a gente entrou no nível que eu comecei a chorar. De novo, puta que pariu. Domenech, o jogo chora na mesma quantidade que você usa talco, cara. E aí, cara, eles foram embora, eles fugiram? E aí que a gente ficou, só faltava botar aquele periscópio em cima do carro, ficar procurando. Cara, a gente fechou, eu peguei a parada que tinha de metal no carro, falei, esse filho da puta vier, a gente sai correndo pra porrada neles. E a gente tentou sobreviver. Chorando. Não era aquele choro copioso, aquela porra. Era tipo, olho cheio de lágrimas, né? E tipo, aquela merda abriu o sinal. Cheguei na casa do Afonso em 10 segundos. Meu Deus do céu. E aí os caras foram embora, assim, tipo, tranquilo. Assim, tipo, porra, mas quer caralho, dizer, foi bem parecida, cara. Tu deu uma mega arrancada, a ré com a arrancada pra frente, tudo isso no espaço de 10 metros que tinha entre os carros e o engarrafamento. Exatamente, cara. Não, e eu ainda fui travado pelo cara que veio atrás, que bloqueou, porque senão, tipo, eu ia pegar mais distância. Você parecia o Austin Powers estacionando. Exatamente. Fugindo dele. Os caras já deviam estar entendendo nada. Começou a fazer exibição de pela saco, cantar pneu no meio da Tijuca. Ou o cara tava fazendo malabarismo, eu não entendi, a barra de ferro tá pegando fogo. Assim. Olá, meus companheiros de aventura. Eu tenho uma história parecida com essa também. Tava de carro, voltando de um camponesa louca. Olha só como é parecida a história. E aí eu parei do lado de um ônibus, assim, eram 3 faixas. Tava o ônibus na faixa da direita, meu carro na faixa do meio, e aí veio um outro carro bem devagar pela faixa da esquerda. Eu vi que o cara tava chegando, que eu sempre... Rio de Janeiro, você tá sempre ligado, né, cara? Daqui a pouco, eu comecei a andar um pouco o meu carro, e o cara bateu no vidro de dentro do carro. Ele saiu pra fora, botou o corpo pra fora, sabe? Começou a bater no meu vidro assim, aí, para aí! Para aí o carro! Nossa! Caralho. Meu irmão... Tem um homem com um machado no banco de trás! Meu irmão, aí eu olhei de novo pro retrovisor, só tinha cara sinistro dentro do carro, o cara tava... Eu arranquei de uma maneira que o carro empinou. Herbie, né? Eu não pensei em nada, eu simplesmente arranquei, sabe? Tá maluco, teve muita gente que já morreu assim, mas eu, né? Cara, foi meu... Não foi nem... Eu nem pensei. Quando eu vi, eu já tava... Mas eu não só arranquei. Eu arranquei, ultrapassei o ônibus mudou de faixa, foi pro meio e desacelerei. Entrei do lado do ônibus, sacou? Ah, tu tem um... né? Eu dei uma reduzida, aí vim acompanhando o ônibus, os caras estavam do outro lado, acelerando. Aí quando deu, tipo, quando tinha uma rua à direita, eu entrei pra rua à direita e aí fui embora, sabe? O ônibus foi o paredão. Exato, o ônibus meio que me escondeu. Aí, cara, eu também fiz um caminho maluco foda que eu nunca fiz na minha vida, sabe? Comecei a pegar um milhão de ruazinhas. Assim, nessa época eu gostava de dirigir, treinava a dirigir pra caralho, né? Então eu era profissional foda, sabe? É. Cara, eu dirigi que nem um maluco, mas era Paris-Dakar, sabe? Urbano, sabe? Parecia que eu tava no Ronin, sabe? Caraca, mas que nem um maluco piscando farol, sabe? Eu falei, tirar as putas, não vão pegar, sabe? Sozinho, que nem um louco no carro. Caraca, cara, foi muito tenso. Mas, cara, eu nem pensei. Não foi, sabe, eu acho que eu vou reagir. Não, quando eu vi, já tava na frente do ônibus. É sinistro, cara. Isso é perigoso. Assim, tudo bem, você pode ter se salvado, mas... Não tô recomendando, mas eu tô falando que não foi uma opção. É, mas nessa reação... Aconteceu, foi sua reação. Foi minha reação, não foi uma opção. Ah, e quando tiver um assalto, eu tenho que... Não, já fui. Nessa época, inclusive, eu fazia uma manobra que chamava Gastão Baiano. Gastão Baiano. Vamos aprender hoje. A galera falava assim, rola uma Gastão Baiano? Aí eu falava, eu era adolescente, tá? Adolescente dirigindo? É. Eu tô até 25 anos é adolescente. É verdade. Aí eu falava assim, IA, rola. Aí... Gírias da street. Exatamente. Aí eu pegava a rua Gastão Baiano, que é uma ali que sai da lagoa e vai pra Copacabana, é mega, uma subida assim, mega íngreme. Você chega no cume e tem uma descida gigante, sabe? Uhum. Eu subia a Gastão Baiano no máximo, chegava lá em cima, você conseguia tirar uma roda do carro do chão, sabe? Uhum. E aí você descia que nem uma luta. É tipo aquela rua de bonde de São Francisco. É, tipo isso, sabe? Só que o ápice da manobra era você, o carro chegar lá em cima e fazer que era a roda, sabe, girando sem nada. Nada, sacou? Uhum. E o carro descia e bora. E teve uma vez que eu fiz a Gastão Baiano carpada, que eu tirei duas rodas do chão. Aí, pá! Aí eu falei, caralho, tirei duas. Aí meu amigo que tava do meu lado falou, meu irmão, tirou várias. Ó, eu vou dar uma dica pra quem quiser correr, pra não correr na rua e seguir esse péssimo exemplo. É, eu recomendo que isso não faça, faz parte do meu passado. Hoje em dia eu não corro mais. Pelo menos em Brasília, acho que outras cidades têm. É, acho que é o último sábado do mês, o autódromo abre e você paga R$20 pra entrar com o teu carro. E a pista é só sua, meu amigo. Você faz o que você quiser. Só R$20? R$20, você dá a volta, você dá não sei se é uma, duas voltas, tem 5 minutos, uma porra dessa. Só que aquela parada... Inclui a ambulância do Não. O lance é o seguinte, o seguro não cobre. O seguro, quando você entra, você aceita lá o termo, você tira, exclui o seguro. O seguro não cobre esse tipo de coisa. Se você capotar, eles vão ficar assistindo você queimar. Não sei. Não. Mas, tu não tem seguro, o carro não tem seguro. Traga uns marshmallows, né? Não, mas é uma solução excelente, cara. É pra tirar essa ânsia, porque o adolescente tem muito esse negócio de caralho, pegar o carro. Isso é verdade, cara. É assim, exemplo. Não tô dando mau exemplo, tô falando como foi na minha geração, na minha época. Nego pega o carro e quer correr mesmo. É fato. Ah, não, é mau exemplo. Cara, foi assim. Eu não tô falando pra fazer as pessoas fazerem desse jeito. Não, é pra fazer, mas é. Mas era um fato. Cara, tem um adolescente, eu acho que o adolescente não devia ter carteira até 25 anos, sério. Pois é. Porque é um imbecil, motorizado. Tem noção? É o cara que acha que não vai morrer, que nada vai acontecer com ele, com uma máquina de, sei lá, 1,5 tonelada, 2,5 toneladas, que pode chegar a 160 km por hora. Eu já peguei o carro e fiz ele voar 10 metros, cara. Aonde? De altura? Voltando de Friburgo. Voar 10 metros? É, um amigo meu falou, olha o quebra-mola, só que era na época daquela brincadeira que você falava, e o cara o quê? Sabe? Eu faço isso até hoje. Então, o cara falava embolado, ele falou, olha o quebra-mola. Aí eu, já vi. Porque eu achei que ele ia fazer um... E aí o próximo, olha o quebra-mola! Olá, meus companheiros de aventura. Ao contrário do Azaghal, nós temos um amigo que ele carece dessas habilidades vindísicas, sabe? Atrás do volante. Sempre careceu. E eu não sei quem é. É o nosso querido amigo, amado por muitos, Luiz Psicopata. A gente chama ele Luiz Psicopata, na verdade, porque ele usava um cabelo, né, Roberto? Que ficava assim na cara e você não viu o rosto dele direito, sabe? E, cara, quando a gente era mais novo também, ele passou por uma aventura que foi... Tadinho, ele ficou super chateado. Mas foi bacana, que foi o seguinte, o pai dele era dono de uma empresa de silkscreen lá e tal. E o carro que o pai dele deu pra ele, precisava trocar. Ele ia trocar o carro de gasolina pra gás. E aí ele virou pro filho e falou: ó, meu filho, eu já arrumei o lugar, onde é que você tem que fazer a troca e tal, pra botar, passar pra gás. E o psicopata falou: pô, mas eu não sei onde é que é, porque é muito longe, fica lá depois da Avenida Brasil, que é um lugar super afastado aqui do depois Rio. Depois da Avenida Brasil? É, era no meio da Avenida Brasil. No meio da Avenida Brasil, imagina. E o lugar é afastado, tá? Não sei ir, pai, que o lugar é muito longe. O pai falou: não, não tem problema, que eu vou mandar o João, funcionário da empresa, ir com o outro carro da empresa na sua frente, você segue ele e tal, não sei o que, papai. E é tudo bem. E ele, muito filhinho de papai, chegou lá, dirigiu até a empresa do pai, esperou, saiu o funcionário no outro carro, sei lá, um Uno azul, e deu tchau pro Luiz e falou: me segue, beleza. O Luiz começou a seguir ele com aquela, né, inabilidade que ele tem. E, porra, motorista de empresa não tem saco, né? Pra ficar parando em sinal amarelo, o cara porrando de carro o dia todo, isso aqui e tal. E o cara começou a fazer aquelas coisas de motorista de rua direto e tal. E o Luiz, coitado, com seus, sei lá, 19 anos, começou a tentar acompanhar o cara. E o cara, porra, fazia... cortava aqui, cortava ali, que nem o Azaghal fazendo... Como é que era o nome da parada? Gastão Baiano. O Gastão Baiano, né? E aí o Luiz uma hora conseguiu emparelhar assim com o cara e olhou pra cara dele, meio que fez um sinal tipo assim, porra, sabe, vamos parar com isso. E o cara olhou pra cara dele, engatou a primeira e continuou indo. Ele ficou com o pensamento, pô, o cara tá me sacaneando porque eu sou filho do dono da empresa, né? Vou dar uma sacaneada no filho do patrão. Eu sei, cara, que o cara foi de sinal amarelo pra quase fechando e o Luiz correndo atrás do cara e picotando, passaram da Avenida Brasil. O Luiz disse que era um lugar, cara, que já só tinha árvore e indústria em volta. E o cara, pá, na rua, e o Luiz seguindo o cara, e a gasolina acabando já, e o Luiz desesperado, não tinha celular. E aí o cara, do nada, faz uma freada brusquíssima, entra, passa pela divisão das duas estradas, vai pra contramão, faz um cavalo de pau e começa a voltar na outra pista. Isso, cara! Aí o Luiz freou, falou, porra, isso eu não vou fazer. Cara louco. E aí ele ficou olhando o cara voltar. Quando o cara passa do lado dele, não era o funcionário da empresa. Ah, não, cara, não acredito. O cara devia estar maluco seguindo ele. É cego. O Luiz perdeu o funcionário da empresa 10 minutos depois que ele saiu da empresa. A seguir um carro completamente aleatório, que parecia com o carro. E o cara devia ficar maluco. Cara, tem um cara com cara de psicopata, com cabelo na cara, me perseguindo. E o cara fugiu até o máximo que pôde, até que não aguentou e falou, cara, this is my life, entendeu? E fez o cavalo de pau. E, cara, o Luiz me contou isso, super triste, cara, deprimido, porra, como é que... E eu cagando de rir, cara, na cueca. Eu falei, Luiz, você é incrível, Luiz. Como é que você faz um negócio desse, cara? Esse cara tá até hoje contando nas festas de Natal como que ele se salvou do cara que ia currar ele na Avenida do Brasil, Luiz. Vou contar uma história pra vocês que aconteceu num casamento. O Feijão, que o Diogo tava falando aí um tempo atrás, já se casou e tal. Era um casamento dele, foi num lugar muito longe, num desses vargem grande, pequeno, sei lá, que tem aqui no Rio, que é bem longe, né? Aí chegamos lá, ele não era igreja, não era nada, era um sítio. Era um sítio. Vale dizer que ele é uma pessoa alternativa que dança balé. Ele é um programador que dança balé. Exato. Só pra galera entender. Caralho, que ele porra é essa, cara? É, pois é. O apelido do cara é Feijão, ele é programador e dança balé? É, exato. Só cara, você entendeu o naipe. Pra melhorar, ele chamou um amigo nosso pra rezar mesmo. Isso no casamento dele, olha que coisa bizarra. Caraca, isso não é uma exclusividade de vocês, né? A gente conhece também o Diabo Oriental. Teve um casamento celebrado por uma pessoa desprovida de qualquer graça. Aí tava lá todo mundo bebendo e tal, Afonso tava geral dançando e tal. Rolou o casamento, quando acabou o casamento, aquela porra, os amigos se juntaram, todo mundo bêbado. Ah, você é o primeiro que casou, não sei o quê, geral se abraçando. Mentira, né? Eu já tinha casado, mas tudo é bem. É verdade. É, mas aí ninguém liga. Sou considerado pra caralho. Tu não conta. É, tu foi pra Brasília. Não foi sério, né? Aí geral se abraçando, né, não sei o quê e tal. E aí eu falei, bom, já rolou, tá bom, vou lá pegar uma cachaçinha. É isso aí. Aí eu, quando eu voltei, tinha um outro amigo nosso, estava ajoelhado, e o cara que celebrou o casamento estava em pé com a mão na cabeça dele, e o que estava ajoelhado estava dando uns urros, assim. Aí eu tava muito, eu tava muito bêbado e eu tava com a menina. Aí eu falei assim, o que que tá acontecendo? Aí ela, não sei, cara. E o cara, meu irmão, ajoelhado, com as paradas. Eu falei, vem aqui comigo. Levei ela de volta pra dentro da festa. Chamei o Afonso, falei, Afonso, olha só. Eu acho que o fulano tá bêbado, tá meio esquisito. Então eu vou ali dar uma ajuda. Não deixa ninguém chegar lá, não, pra não expor o cara e tal. Não, esse cara que tava urrando é um cara tão misterioso que o apelido dele é Charada. Quando eu voltei, o Charada está de quatro no chão, com a mão fechada. Não tava com a mão aberta, tava com a mão fechada. Falando, meu irmão, umas paradas muito bizarras. E dava umas risadas, assim, grosseiras. Só tava bêbado, ninguém entendendo, né? Meu irmão, e o cara, maluco, e o cara lá, falava umas paradas estranhas, dava umas risadas. Do raste, do cara, umas paradas muito esquisitas. Aí eu fiquei parado. Eu fiquei parado, olhando, eu tava com um copinho de whisky. É, que conste nos autos que a testemunha estava embriagada. É, pois é, pois é. E eu fiquei olhando. Eu não entendia nada. Eu falei, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Aí o... Eu não entendi, cara. É. O cara tá de quatro no chão recebendo... E aí o padre virou e falou assim, cara, me dá uma ajuda aqui. Padre espírita. É, tô só usando... Respeita a religião. Tá, o espírita. O celebrante. É. O celebrante. É. O celebrante, ele virou pra mim e falou assim, Beto, bota uma mão na testa e a outra no pescoço e faz uma oração comigo. Caralho, entendi. Que filha de uma puta! Que filha... Tu sabe o que esse cara quis fazer? Ele queria passar o capeta pra você, cara. Mas tá na puta... Caraca, meu irmão, tu nunca viu exorcista, não? Foi isso que o cara fez no final. Aí eu virei e falei, beleza, assim, só não... Não sei rezar, mas vamos lá. Que bom saber. Fiz, aí eu botei a mão lá e fiquei olhando. Ele tava lá fazendo uma oração e tal. O charada, do nada, ele caiu no chão. Apagou. Pá. Passou pra você. Eu virei e falei assim, cara, tu tá bem, cara? Tu tá bem? Aí ele falava nada. Eu, pô, cara, tu tá bem? Aí ele, Beto, não tô sentindo meu corpo, me ajuda a levantar. Eu falei, pô, pegamos ele, levantamos. No que a gente levantou ele, ele começou a golfar, tipo, fosse vomitar. E aí, quando eu olhei, já tava uma galera fora da festa. O Afonso não serviu pra nada, porque tinha uma galera olhando. E aí, quando a gente, pô, beleza. Aí eu falei, pô, cara, olha só, tá geral olhando o cara tá malzão, tá mó vergonha, se vomitando todo. Tinha um mato, assim, sei lá, uma cerca de mato. Eu falei, pô, vamos levar ele ali pra trás. Quando a gente chegou atrás do negócio do mato que tinha, meu irmão, o cara caiu no chão de quatro de novo e começou. Ai, o cacete, o seu... Aí o celebrante virou pra mim e falou assim... Glato verata nicto, né? Virou pra mim e falou assim, fica com ele aí um pouquinho, que eu vou ali pegar alguma coisa. Vou pegar. Pegar o caminho da roça. Aqueles passos, né? A porta do carro batendo. E o cara lá de quatro falando... O cara que é espiritualizado, que é espírita, que estuda essa merda, deixou você... sozinho com um cara possuído pelo capeta? Foi basicamente isso que aconteceu. Ele sabe onde ele tá se metendo, ele me deu no pé, bicho. Caralho, velho. Esse é ele amigo pra assim. Caralho mesmo. Pois é, cara. E eu fiquei naquela situação, eu falei, cara, o que que eu faço agora? E eu tava bêbado, né? Só que eu falei, cara, não sei o que eu faço, Falei, beleza. Foram anos e anos vendo R.R. Soares na televisão. Meu irmão, eu dei um tapão na cara do maluco e falei, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia desse corpo! Meu irmão... Cara, aí que aconteceu uma parada muito bizarra. O cara começou a vomitar uma parada preta, maluco. Olha! Mas, sim, que nem óleo. Não, mentira. É mentira isso. Porra. Mas, meu irmão, eu sei que eu comecei. E eu comecei, cara. Eu não sabia. Eu tava lá. Sai desse mano, corpo que eu. Você, pois é, que eu ordeno em nome de Jesus. Meu irmão, eu sei que o cara caiu, apagou. Ele acordou. Era assim, já a festa toda. Já tinha todo mundo indo embora. A gente tava esperando o táxi. Meu irmão, a gente tirou o blazer do cara, a camisa do cara. O cara tava, tipo, largado no meio do chão, assim, todo depois mal. Depois disso, ele realmente parou de se. Sim. E aí, quando ele acordou, o que aconteceu? Olha. Rapaz. E não essa lembra... é a origem tapa de Jesus, mano. Pois é, e o que eu fiz lá, a gente chegou à conclusão que foi o tapa de Jesus. Tapa de Jesus, que a gente volta e meia fala, muito bacana. E eu achei legal, porque depois quando eu encontrei com vocês, o possuído, né, por assim dizer, ele tava enrolado numa folha de bananeira, sabe? Eu achei que... Pois é, porque ele é meio gordinho, aí a gente não tinha como levar ele, tava muito pesado. Aí eu achei uma folha de bananeira, botei ele em cima e fui arrastando, de assim. De repente ela ajudou na... Esse negócio foi de arruda, foi de bananeira. Pois é, mas esse dia foi tenso, cara. Esse dia foi... Eu achei que você tirou mesmo, de verdade. Acho que você... tapa de Jesus tem poder. Olá, meus companheiros de aventura. Então, uma vez, a gente veio aqui pra Curitiba. Eu e um amigo meu, que eu vou chamar de advogado. Você não morava em Curitiba ainda? Não, não morava. Era o Pareto. Era o Pareto. Eu já chamei de Pareto, inclusive. Ele não é a gorda. A gente fala, advogado, gorda. Não, a gente veio pra Curitiba, beleza? Aí... por que não estaria beleza? Não, não sei, né? Beleza. Todo mundo entendeu até aqui, galera? Eu quero que vocês participem da parada. É, tá complexo, beleza. Tá complexo. Vamos remontar aqui pra quem tá ouvindo. O Azaghal foi pra Curitiba. Vamos lá. Entendi, tá? Eu entendi. Beleza. O cara só podia ficar poucos dias. Então é maneiro a viagem. E o cara só podia ficar, sei lá, 2 dias. Chegou na data limite dele de voltar. É meu pra falar beleza aí, né, cara? Ele falou assim, porra, vou ter que arranjar um atestado, quero ficar mais e tal. Porra, vamos no hospital. Aí eu falei, cara, o que você vai falar? O que você vai dizer que tem, né? Como é que o cara não vai conseguir diagnosticar o mal que você tá sofrendo? Ele, não, eu vou dizer pro cara que eu tô com labirintite. Porque não tem um exame que você fale labirintite, comprovado. Não tem como comprovar essa. Ou tem, irmão, não deve ter. Não tem. Tem sim, ele põe um negócio no seu ouvido assim, aquele de escutar, ele ouve o David Bowie cantando. Olha só, que bacana. Continua, Zagal, por favor. Se tem algum método eficaz de comprovar se o cara tá com labirintite, esse médico não era qualificado a ponto. Mas o que importa é que ele falou, vou no naipe da labirintite. Aí eu, beleza, então vambora. Pegamos o carro. Aí começou o teatro mais inacreditável que eu já participei. O cara, ele realmente sabia como é o processo de labirintite, cara. Eu acho que ele já fez isso mais uma vez. A partir do momento que eu parei o carro na porta do hospital, ele era um cara com labirintite. Uhum. Então, antes de entrar no prédio... Nele? Não, eu comprei totalmente a parada. Caralho, porque ele pediu pra eu abrir a porta, pediu pra eu ajudar ele a levantar. Aí ele vinha andando devagar, com um olhar fixo pra frente, sacou? Uhum. Aí chegamos no hospital, eu ajudei ele a sentar, ele olhando sempre fixo, sem mover a cabeça. Aí eu falei, ó, meu amigo tá com labirintite, não sei o que lá, precisa ver um médico e tal. Aí peguei a identidade, fiz a ficha dele. Aguardamos o médico e ele lá sentado, cabeça sem mover, sabe? Aí veio o médico, aí chamou, eu ajudei o cara a levantar, ele foi andando devagar, olhar fixo. Entramos na sala, sentou na frente do médico, aí o médico, o que tá acontecendo? Aí ele, puta, acordei mal, fudido, tonto pra caralho, caí da cama, não consigo virar a cabeça, se eu mexer a cabeça, se eu fico tonto, me desequilibro, se eu mexer o olho, tô muito fodido, não sei o que lá. Acho que é labirintite, minha família já teve caso de labirintite. Cara, é um teatro. Não, assim, eu falando, não transparece, entendeu? A feição de coitado e o olhar fixo, cara. Porque ele mantinha um olhar fixo, sabe? Porque a história dele é que se ele mexesse o olho, a cabeça, ele ia pro chão. Aí o médico, sabe, faz aquelas anotações de médico que ninguém entende. Te dar esse remédio e tal, papapá, papapá. Aí ele, o problema é que eu tô aqui em viagem, eu preciso de atestado, porque eu tinha que voltar pro meu trabalho amanhã, né? Aí o médico, não, eu vou te dar um atestado de 1 dia. Aí eu falei assim, a gente queria 2 dias, né? Que aí emendava no final de semana. Eu tinha uma experiência de espírito foda também, eu tenho meu mérito nessa história. Eu falei, mas ele em 1 dia pode dirigir? Olha! Porque ele vai ter que voltar dirigindo pro Rio de Janeiro. Mas, aí o seu speech upou 1 level. Exato. Aí o médico, não. Então nesse caso eu vou dar 2 dias, que ele já emenda no final de semana. Aí a gente, puta, epic win. Aí o médico, só que eu vou te dar uma injeção de Dramin agora... pra você melhorar mais rápido, porque você tá muito mal. Nessa hora eu falei, fodeu, o cara vai dormir 2 dias direto, acabou, não tô falando nenhuma. Cara, ele não titubeou, mas... eu já tive atração no frio, mas ele não titubeou, ele falou, não, beleza, tudo bem, mas eu tenho Dramin em casa, se for o caso eu posso tomar o Dramin. Mas ele falou na maior tranquilidade. Uhum. É o médico, não, mas eu vou te dar a injeção agora, você vai melhorar no ato, é tira e queda, é muito melhor do que você tomar o Dramin, você vai ter uma melhora muito mais rápida. Aí ele, não, eu tô tudo bem, pode ser injeção de Dramin. E você olhando pra ele com a cara. Eu olhando pra ele, pro médico, pra ele, falando, caralho, what? Vou ter que te carregar dormindo pra casa? Aí o médico falou, beleza, então vamos lá pra sala de aplicação. E aí me entregou o atestado e eu guardei. Ajudei ele a levantar o teatro, olhando reto, trazendo. Aí entramos na sala de aplicação, tinha uma mulher lá, tinha sido mordida por uma aranha marrom. Nossa! Passando mal pra caralho. Ele, não, espera aqui que eu vou preparar a injeção e já preparar a poção, isso, né? Porque esse hospital era na Dungeon Dragon, né? Aí se liga, quando o médico saiu, eu fui pra porta, eu tava desesperado, né? Aí eu olhei assim, escaneei o corredor, vi um banheiro. Aí eu falei, vai pro banheiro. Ele levantou, saiu correndo, entrou no banheiro. Aí eu comecei a andar também em direção ao banheiro, parei na porta do banheiro. Quando eu parei na porta do banheiro que eu olhei, o médico saiu da sala onde tava lá a injeção e entrou na sala onde nós estávamos, pra aplicação. O cara saiu com luva, injeção... Com tudo pronto! Quando ele entrou na outra sala, eu falei, é agora! Saímos os dois correndo do hospital, que nem uns malucos, sabe? É agora, com o testado na mão, assim, conseguimos, conseguimos, conseguimos. Entrei no carro, meu irmão. Até tem pneu. Sabe? Voei, fugi, cara. A gente sempre ficou imaginando depois o médico entrando com algodão, com álcool, a injeção na mão, sabe? Luva, tudo. Olha pro lado, pro outro, cadê os caras? Só tá a mulher da aranha marrom lá dentro. Imagina a mulher falando, saiu correndo. Ah, eles saiu correndo daqui. Mas aí, assim, se você foi esse médico, cara, foi maneiro, não fique puto. Vocês ficaram imaginando se o médico achou maneiro. E, pô, eu, se fosse o médico, ia achar foda. Falei, porra, os caras me enganaram. Aí, essa história desdobrou absurdamente. Ela não termina aí. O que é que acontece? Ele com o atestado na mão, pum, pegou o telefone, ligou pro trabalho. Ah, eu tô muito fudido, labirintite. Bababá, testado. Aí a mulher, a chefe dele falou assim, ah não, isso é estresse. Volta no hospital e arranja aí uma semana de atestado. Eu não quero ver você aqui até a semana que vem. Caralho. Aí ele fudeu, né? Como é que eu vou conseguir uma semana de atestado, né, cara? Aí desligou o telefone e ligou pra mãe. Mãe, labirintite, mãe. Aí eu comecei a ficar meio bolado. O que tá fazendo, cara? Ele, não, a parada tem que pegar por todos os lados. Vai que ligou pra minha mãe, não sei o que lá. Aí, beleza. Ah, então legal. Então vamos sair, vamos almoçar. Fecha. Aí daqui a pouco eu ligo o pai dele pro celular. Tô indo pra aí. Vou te buscar. Jovem Nerd, você, Jovem Nerd, você não tem nada pra contar pra gente, Jovem Nerd. Pois uma é, aventura que você tenha passado. Lembrar, um menino, cara, aventureiro. Não é possível, não é possível que numa vida, não é possível que você não tenha vivido nenhum momento que tenha saído do... Em casa, Jovem Nerd, em casa. Não, eu tive qualquer momento... coisa, você nunca caiu de uma escada, nada? Teve um momento de perrengue, óbvio, mas não é engraçado que nem vocês estão... Essa história de vocês é engraçada. Não, mas não tem que ser engraçado, é uma aventura, aventura. Não precisa ser engraçado, conta, as pessoas estão se sentindo mal, tá, cara. Tá bom, eu fazia aula de teatro na escola quando era criança, eu pulei do palco pro chão, fissurei a porra do osso do pé, caí no chão na hora, fiquei um mês de que aventura, hein, velho? Esse é o aventura está lá. A minha pergunta é, por que você fazia teatro? Sei lá, cara, você fazia o que seus pais mandavam. Vai fazer teatro, moleque. Eu vou fazer teatro. Dele. Essa é a história mais maneira que você lembrou mesmo? Não, cara, eu não tô lembrando de aventura, minha vida é muito calminha. Eu lembrei de uma agora, na verdade tá aqui anotado na minha frente, tô lembrando, falando, lembrar só pra fingir que tá no fluxo. Mas eu lembrei aqui da história, cara. É, a gente ia passar férias na casa de um primo meu. Esse eu não posso falar o nome, porque ele é uma pessoa importante. Olha aí! E ele tinha uma casa lá em Cambuinhos, cara, que é depois de Niterói, no Rio de Janeiro. Onde nesse feriado, que a gente. Nessas férias, eu não lembro se era férias ou feriado, tinha reunido o pessoal do encontro de casais que meus pais e meus tios participavam. Então tinha juntado, cara. Swing, né? Um swing maneiro do fim de semana. Exatamente, da igreja, seu herege, caralho. E aí, cara, juntou uma galera, deviam ter, sei lá, cara, eu não lembro exatamente agora, eu já contei essa porra tantas vezes que eu vou inventar um número, juntou uns 20 casais. E aí, porra, com seus filhos e tal, e a galera, e meu primo. Então era o quê? Umas 60 pessoas? Por aí, por aí. E mais as crianças, né? Cara, juntou, meu primo virou e falou assim, Diogo, vamos lá que eu vou te mostrar a Baía dos Ratos. Agora sim. Agora sim, a parada vai ser incrível. Ele te deu a quest, né, Diogo? Porra, lógico. E eu aceitei sem pensar duas vezes. Aí pegamos lá nossas montarias, nossas Caloi Cross, e fomos, cara, em direção à Baía dos Ratos. Eu não conhecia a Baía dos Ratos, onde ficava. Então meu primo foi guiando, né? E eu fui só dando follow e ajeitando a minha backpack. Enquanto isso, pra quem joga WoW, E aí fomos indo pra parar. De repente, cara, a gente se afastou tanto, a gente chegou numa rua que tava, a maioria das casas tava em obra. E era uma rua comprida. No início da rua, cara, eu tive uma sensação ruim, cara. Sabe? Tipo, a gente entrou na rua, eu parei a bicicleta. O tecido, né, se contraiu, na realidade. Aí eu, tipo, caralho. Eu parei assim, aí meu primo continuou. Aí meu primo continuou, eu falei, cara, mas eu parei mesmo, gelei assim. Eu falei, caralho, que merda. Só espere, meu sentido de aranha está. Deixa eu adivinhar, Diogo, deixa eu adivinhar. Você começou a chorar. Não, ainda não. Ainda não. We're getting there. Aí, chegou, meu primo chegou no final da rua, parou a bicicleta e falou, porra, moleque, vem, vambora. Aí eu falei, porra, primo, tô com uma sensação muito esquisita. Aí nessa hora veio um Doberman, aquele da cabeça pequenininha, numa dessas casas em construção, começou a latir pra caralho, pra caralho, pra caralho. E eu falei... Ele começou a latir pra caralho, assim? Começou a latir muito, e a gente, caraca, eu falei, porra, eu falei, cara, vambora, primo, vambora daqui. Deu, tipo, uns 10 segundos, e eu nessa querendo virar a bicicleta e tal, tipo, vambora. E ele, não, vambora, tão perto já. Bicho, daqui a pouco abre um portão e saltam, pra mim eram dois ursos, maluco, saltam dois cachorros gigantes no meu primo, derrubam o primo no chão, eu ouço e só ouvi um grito interrompido, tipo, aí eu, caralho. Os cachorros mataram. Eu não olhei pra trás. Não olhei pra ele. Eu tu só fugiu? Tipo, imediatamente. Cara, é aí que a gente conhece as pessoas. Eu te elogiei no começo. Tipo, mas eu te olha só, esse foi o ponto de mutação, meu amigo. A partir daí eu não abandonei quase nada. Cara, eu sei que eu... Quando os cachorros saltaram, eu já estava virando e correndo. Assim, atrás. E eu ouvi o grito interrompido. Na minha cabeça veio, caraca, o meu primo morreu morto pelos cachorros. Fudeu. E eu comecei a pedalar muito, cara. E o meu sangue, ele saiu do meu corpo. Eu não tinha força pra pedalar. Eu pedalava a bicicleta e não andava, cara. E eu tinha horas que eu descia na bicicleta pra ver se eu andava rápido, sabe? Cara, eu sei que eu cheguei na festa lá, tava todo mundo, piscina, um caralho. Mas 60 pessoas, imagina. Bicho, eu abri a porta da casa, assim, tipo, pum. Comecei a chorar. Olha aí, agora é o ponto alto da história, assim, velho. Virei, cara, um Roberrão. O meu primo morreu! Nossa, cara, você tá maluco. Cara, a minha tia desmaiou imediatamente. Caraca, cara, que terror, tia, cara. A minha tia, ela pesava mais de 140 quilos. Ela era uma criança inglesa. Porra, cara. A parada parecia uma colmeia, bicho. Quando você cutuca, sabe? Tipo... Cara, tem um tio meu, tio nobre. Esse meu tio, o tio porradeiro. Qualquer ameaça de porrada ele tá batendo, sabe? Ele pegou a minha Caloi Cross com um cabo de vassoura, começou a pedalar a bicicleta. Vou pegar, cadê? Onde é que é essa porra? Meu? Chorando, eu falei, é pra lá. Aí saiu ele de Caloi Cross. Ele saiu de Caloi Cross segurando a vassoura? Que nem aqueles caras que fazem jest. Justo, é era justo. Um cavalo, justo, é. Medieval times total, assim, de sunga. Sunguinha fininha do lado. Vai empalar os dois cachorros. Saíram do portal. Piaçava, né? Falou os cachorros na piaçava. Todos os carros que eu lembro saíram em direção, seguindo meu tio de bicicleta. Caraca, que loucura. Então lembro, tem uma arrancada incrível. E aí foi a 5 por hora seguindo meu tio de bicicleta, que teoricamente sabia onde é que era. E aquela comoção, o nego vindo ajudar e todas as na mulheres. Na verdade, quem sabia o caminho era Caloi Cross, né, cara? Ele falou, vai. Igual cavalo, né? Exatamente, levou de volta, né, cara? Cara, aí eu sei que eu chorando e viu tudo. Calma, John, calma. Aí nisso chega meu primo, cara. Quase tá a bicicleta no muro. Caralho. Cara, ninguém prestou atenção nele, assim. Ele chegou com a bicicleta no muro, chega do lado da mãe dele e fala assim, o que aconteceu aqui? Caralho, tu se fudeu muito. O Diogo falou que os cachorros mataram você. Aí ela chorou como uma merda do caralho. Chorou mais. Mas e a cara aí? Beleza, o que aconteceu? Tu não se fudeu? Aí eu saí do castigo ontem, cara. Olá, meus companheiros de aventura. Eu lembrei de uma aventura. Olha aí! Agora, puta merda, agora se prepara. Não, sem graça não. Vai vir, vai ter travesti, vai ter tudo. Quando você vê, olha só, Hangover. Quando o cara mais certinho, dentista, chato pra caralho, jovem nerd da história, quando bebe, pira e arranca o dente, faz tatuagem na cara. Essa é a história do jovem nerd. Parece. Agora, solta o Hangover, jovem nerd. O que aconteceu? Não tem nada a ver com bebida, rapaz. Não, então, teve uma época que eu tava mega assim, tipo, me espiritualizando, uma parada assim, né? É consequência de você passar por perrengues, né? Ninguém quer saber, a gente quer saber só a sua aventura. Eu tava com um amigo que era... A expectativa tá altíssima, você sabe. Não, não é, mas eu falei que a história é ruim. Não, mas é fechado, não é engraçadona que nem de vocês. Eu quero travestis e violência. No mínimo. Aí, beleza. Aí o cara falou assim, cara que era o meu mentor espiritual, amigo mentor. O cara me levou no centro espírita e tal, tereréu. Aí ele falou assim, ó, se você quiser ir, vai ter um encontro, sei lá, puta que pariu, porque negócio de espírita não é do lado da tua casa. Nunca é religião, não, o espírito não vai pra cidade. Só... Não, é lá na puta que pariu. Aí ele falou o seguinte, não estou zoando a parada, é só uma parada que acontece. Eu descobri que pra chegar lá, tinha que pegar 3 ônibus e um táxi. Um pássaro mágico. Porque quando chegava... tinha que pegar o táxi por quê? Porque no ponto final do terceiro ônibus, caralho, a gente não sabia como chegar no lugar. No ponto final é onde começa a sua jornada, Jovem Nerd. Exato. Aí, beleza, pegamos ônibus, faz mundo pro outro, falou, caralho, tá vendo? Pegou táxi, falou assim, olha só, eu só vou até aqui. O resto vocês têm que ir por conta de vocês. Olha, né? Aí, jornada, sabe aquele, do herói. Sabe aquela tribo de índios, né? Os guias, né? Que eles veem um totem assim. Ai, tá todo mundo correndo. Larga as caixas, sabe? Que tava carregando na cabeça no chão e deixa a galera sozinha, os ingleses sozinhos, no meio do mato. Saltou no carro e, ó, era pra andar, sei lá, umas 3 quadras. Aí a gente anda, beleza. Aí, beleza, a gente entrou numa das ruas, que não tinha nome, óbvio, a gente tinha que achar que era aquela rua. E aí, cara, era um lugar muito sinistro, cara. Eu fui num lugar sinistro, uma vez na vida. E aí começou uma movimentação de moleque de bicicleta rodando a gente, de gente fechando janela, de vento soprando aquela bola de palha, sabe? De cara olhando pra gente pra caralho, gente. Caralho, acho que a gente tá no lugar errado. Bad neighborhood. Tava no tijolinho. Mas era for real, maluco, ali. Aí, cara, a gente entrou aqui, deve ter uma boca de fumo, fudeu, caralho, mano. A gente deu meia volta. Boca de fumo. Com certeza, maluco. A gente devia estar se aproximando de algum lugar desse. Aí a gente, bom, beleza, a gente, não é essa rua, pai. A gente voltou, chegou na esquina, perguntou lá pro cara, o cara falou, era 2 ruas pra frente e a gente foi. Beleza, já tava cagado. Aí a gente foi lá na reunião, e aí era uma daquelas reuniões daquela galera que junta parada espacial com, sabe qual é? Tu começou a história falando que foi no centro espírita e acabou na convenção de Star Trek, cara. Era uma parada de estar cheirando, cara, era uma parada de sétima faca, tá. Era uma doideira aberta. Tu e teu mentor junto. Aí? Tava você e seu mentor. E ele tava achando ótimo. Aí eu falei, caraca, não é bem mentor, isso, esse cara. Mentor é fantástico. Você conhece? Conheço. Ele é aquele cara que chega pra você e pra pagar de médio, ele fala assim, a gente precisa conversar. Opa, como assim? Como assim, exatamente, aí ele. Você sabe o que que é. Ah, tá. Cara. Aí, beleza. Não, ele era... É, mas ele gostava de pagar de médio, então. Aí eu... Adorava pagar de médio. Aí, beleza, essa reunião. Só que a reunião demora pra cacete, cara. A parada acabou 11h30 da noite. Uh-huh. Para a convenção da sua Frost Estelar, você queria o quê? Sei lá, você acha, cara, que estamos decididos? Sim, vamos atacar essa turma. Sabe aquele negócio de, tipo assim, vou te levar lá, mas... Você tem que ver. Eu fiquei, já tava grato que ele não me levou numa parada de pirâmides. É, tinha esse risco. Aí, cara, chegou 11h30 da noite. Não, a gente não conhecia ninguém de lá, não tinha como arranjar carona. Caraca, é isso mesmo? Espírita, carona à parte? Mas eu não sei, cara. Cadê as boas almas? Vem comigo. É que todo mundo se desmaterializou e o Jovem Nerd se fudeu. Cara, beam me up, porque eu usava o Jovem Nerd de mentor dele. As pessoas começaram a ir embora, o cara ficou lá, não, eu quero conversar com o mestre, caralho e tal, não sei o que. Aí eu fiquei esperando o cara conversar com o cara. Cara, na hora de ir embora, meu irmão, só tinha gente. Todo mundo, e era tipo 10 pra meia-noite. Sacanagem. E a gente tava, sei lá onde que a gente tava, maluco. Eu não sei o nome do lugar que a gente tava. A gente tava muito, muito, muito longe, cara. E aí... Começou a chover pra caralho. Que isso, puta. E não tinha ponto de ônibus e não tinha táxi que chegava lá. E a gente, puta que pariu, fudei. E eu tinha, sei lá, 5 reais no bolso, o outro tinha 7, o outro tinha 10. É o caralho, meu irmão. A gente, não, vamos andar até a tal avenida, e a gente pega um ônibus e beleza. E aí, cara, a gente começa a andar na chuva, sem guarda-chuva, que nem um filho da puta levou guarda-chuva, óbvio. Ensopado, se fudendo, e a porra da tal rua ficava a 15 quadras de onde a gente estava. E aí, cara, não, cara, eu acho que eu nunca me caguei tanto na vida. Tipo assim, a cada quadra que eu passava, assim, é essa quadra que eu vou morrer. Aí, andava mais uma quadra, ufa, mas é nessa quadra que eu vou morrer. Caralho, isso debaixo de chuva, se fudendo e tal, não sei o quê. Poste apagando. Cara, eu odeio quando o poste apaga. Poste apagando. Pode crer. Eu odeio. Poste apagando. Parece ser uma mensagem, ah, sabe? É, alguma coisa de errado vai acontecer. Se apaga um poste, ih, caralho, e agora? Só acho que alguém não pagou a luz, só. O prefeito apagou a luz. Meu irmão, eu só sei que quando a gente chegou na tal avenida, que tava vazia também, e a gente viu um táxi, eu fui pro meio da rua, me ajoelhei, caralho, debaixo de chuva, ensopado, e falei, pelo amor de Deus, táxi! Chorando, cara. Por favor! Platum, joga nele Platum na chuva, na praia. Foi Platum. A câmera vista de cima rodando. É. E o cara ficou com tanta pena, cara. E o cara parou, pegou a gente ensopado. No colo. Carro te pegou no colo. O Paulo, a gente só tem 5 reais, mais 7 reais. Você só pode levar a gente de volta. Tá. Sou o choro do Diogo. Aí, Diogo, bate o prize. Cara, mano. Nossa, o cara foi a alma caridosa. O cara, tipo, desligou o taxímetro, aceitou o que a gente tinha, levou a gente até em casa. Bacana. Porra, cara, foi muito bacana, cara. Que história, cara. Manda um recado pra ele. Sabe o que é pior? Depois dessa experiência, eu achei que eu fui iluminado foda. Uh-huh. Né? Primeiro que o cara me deu uma maldição, né? Tava falando de pôr do sol, cara. Eu falei assim, eu gosto muito de ver o pôr do sol, mas eu trabalho tanto que eu não consigo... Isso no táxi? Não, isso lá na Parada Espírita. Uhum. Ah, tá. Eu gosto de ver o pôr do sol, porque... É, acho bonito que negócio, aplaudir o pôr do sol, tá ligado? E, sei lá, sabe, se você tá num papo desse, você tá todo transcendente, qualquer porra... Não, assume, Jovem Nerd, assume o que você falou. Assume que você gosta de ver o pôr do sol. Na novela eles batem pau pro pôr do sol. Na novela, na Praia de Ipanema, que eu tava lá outro dia, não entendi porra nenhuma. O cara falou assim, que tal se você ver o nascer do sol? Aí, aquele papo transcendental, passe a ver mais o nascer do o cara sol. Inverteu os seus valores, cara. Inverteu, e aí agora a gente edita Nerdcast há bilhões de anos e a gente vê o nascer do sol toda sexta-feira. Olha, rapaz, que... Olha aí, eu tô pegando maldição de tabela. Isso. Vocês têm uma maldição meio... Richard Hauer lá, como é que é, mano? Rudiger Hauer. É, pô. Feitiço de arte. Eles têm uma maldição feitiço, cara. Né? Um de madrugada, outro de manhã. Que bom. Muito bom, adorei essa sua história. Eu pensei que fosse aquela do Blade Runner, Lágrimas na Chuva. Olha aí! O cachorro não pegou teu primo no final? O cachorro pulou pra... Cara, a imaginação é uma merda, né? Os cachorros pularam esse meu primo, mas eram dois Cocker Spaniel, cara. Ah, não. Você tá falando sério? Puta que pariu. Eles foram, pularam pra fazer carinho. Meu primo caiu. Meu primo tinha medo de cachorro na época. Peraí, cara. Você tá dizendo que eram dois Cocker Spaniel que pularam no seu primo e você achou que eram dois cachorros do inferno? Eu imaginei dois ursos da montanha, pardos, tipo, atacar meu primo, tipo, dilacerando. Eu vi sangue, cara. E a minha lembrança tinha sangue na cena. Tava foi na jogo lá direto. E aí morreu na hora.